Panorama Agrícola para 27 de setembro de 2013, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, um abraço para você nesta sexta-feira de lua minguante, 27 de setembro. Estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: faça feliz quem está por perto e os que estão longe logo virão. No Panorama Agrícola desta sexta-feira, você confere: São Pedro de Alcântara cria Associação de Produtores de Aves. No Alimento e Companhia, desperdício de alimentos, como evitar. Sexta de boletim do SC Rural, programa de Estado ajuda a consolidar cooperativas no Oeste. Assista domingo ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Vive, na Sky, canal 104. Para participar do Panorama Agrícola, você envia e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Dica do dia. O vício do fumo está relacionado a 50 diferentes tipos de doença, informa o Ministério da Saúde. Por dia, 7 fumantes passivos morrem. Dados são da Organização Mundial da Saúde, que recomenda: não fume. É hora das notícias. Fundada agora em setembro em São Pedro de Alcântara, com 45 avicultores, a Associação dos Produtores de Aves de São Pedro de Alcântara e região é a APROAVE. A ideia é a união em busca do aperfeiçoamento da produção, da integração entre os associados e da possibilidade de buscarem recursos e parcerias para o desenvolvimento econômico e social dos avicultores. A APROAVE pretende também ser um canal importante de intermediação entre os avicultores e as empresas integradoras, sempre buscando soluções em conjunto para a melhoria produtiva e maior geração de renda ao avicultor. Com o apoio da EPAGRE, essa associação deve ter uma atuação mais regional, com produtores dos municípios de São Pedro de Alcântara, Angelina, Águas Mornas, Antônio Carlos e Rancho Queimado. A Sala de Situação Monitoramento da EPAGRE Cirã ANA, Agência Nacional de Águas, em Florianópolis, produziu seu 100º Boletim Hidrológico Diário. O boletim tem como objetivo analisar o comportamento dos níveis dos rios com os volumes de chuvas registradas. O primeiro boletim foi produzido em 26 de abril deste ano e contava com análise de dados de 17 estações telemétricas em duas bacias. Agora são 35 estações distribuídas por 9 bacias hidrográficas do estado de Santa Catarina. A Sala de Situação Monitoramento foi instalada, como falamos, em abril deste ano, na sede da EPAGRE Cirã, em Florianópolis, numa parceria com a Agência Nacional de Águas. Trata-se de um conjunto de equipamentos e de profissionais com o objetivo de monitorar em tempo real os níveis dos rios catarinenses, a fim de emitir boletins diários e mensais sobre o comportamento do regime hídrico, alertando a sociedade e órgãos competentes sobre possíveis eventos extremos, estiagens ou enchentes. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca entregou recentemente 26 tratores para prefeituras e uma cooperativa, via termo de cessão de uso. Cada equipamento custou R$ 72.688. Os municípios beneficiados com um trator foram Cocal do Sul, Joinville, Rio dos Cedros, Monte Castelo, Pinheiro Preto, Canelinha, São João Batista, Quilombo, Ituporanga, Ilhota, Imbituba, Jardinópolis, Novo Horizonte, Rancho Queimado, Planalto Alegre, Bom Jesus do Oeste, Cunhataí, São João do Sul, Galvão, Mirim Doce, Águas Frias, Ipuaçu, Lindóia do Sul, Ipumirim e Itá. A cooperativa beneficiada com a cessão de um trator foi a cooperativa de Turvo, no sul do estado. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O trabalho do Programa de Estado Santa Catarina Rural tem ajudado a consolidar cooperativas de pequenos agricultores, como no caso do Extremo Oeste. Ouça na entrevista com Osmar Trombeta, gerente do Fundo de Investimentos Sustentáveis do SC Rural. Eu acho que o mais importante nessa observação foi a satisfação dos agricultores. E outro aspecto que também chamou a atenção é o fato de o governo do estado, através do programa SC Rural, estar contribuindo para a consolidação das organizações dos agricultores. Nós tivemos a oportunidade de visitar duas cooperativas de pequenos agricultores, onde em uma delas foi apoiada a aquisição de um veículo, de um caminhão, para o recolhimento do leite, e isso possibilitou aos agricultores, então, um aumento no preço que ele está recebendo. Tivemos a oportunidade de ver também um grupo de agricultores de Itapiranga, onde visitamos um local onde os equipamentos que eles tinham adquirido em conjunto com o apoio do SC Rural estava à disposição, e nós sentimos nos agricultores o aspecto da sua organização, na utilização efetivamente em comum. Não está na mão de um ou de dois, mas são vários produtores que estão utilizando. E também nós tivemos a oportunidade de visitar uma outra cooperativa em São João do Oeste, onde a satisfação dos agricultores em terem um local para comercialização dos seus produtos e também para aquisição dos insumos. Então, aqui nós já podemos ver uma variação bastante significativa dos objetivos pelos quais o SC Rural tem trabalhado e tem ajudado os agricultores. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Osmar Trombeta, do Fundo de Investimentos Sustentáveis, do Programa de Estado Santa Catarina Rural. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No espaço de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o desperdício de alimentos. Estima-se que 1,3 bilhão de toneladas de comida são jogadas fora por ano. Será que nós participamos nesse desperdício? Será que temos como evitá-lo ou diminuí-lo? Armazenamento inadequado, problemas na colheita e no pós-colheita, prazos de validade não respeitados e outros fatores contribuem para tamanho desperdício. Conservar os alimentos, aproveitar sobras e não desperdiçar pode nos dar uma alimentação mais adequada, saudável e também preservar os recursos naturais. Em harmonia com essa ideia, a extensionista da IPAGRE no seu município pode ajudá-lo a adotar práticas para que você possa aproveitar na sua cozinha folhas, cascas e talos de frutas, verduras e legumes. Esse aproveitamento evita o desperdício de comidas e também tem vantagens financeiras. Ao usar todas as partes comestíveis de frutas, verduras e legumes, você pode dobrar o rendimento dos produtos. Dicas práticas nesse sentido você pode encontrar também no livro Cozinhando Sem Desperdícios, Receitas Sustentáveis para o Gourmet Consciente, da autora italiana Lisa Casali, em que ela ensina a cozinheira a aproveitar cascas, miolos, folhas e talos de frutas, verduras e legumes. Nesse livro existem 130 receitas que valorizam as partes menos aproveitadas dos alimentos, incluindo a casca, onde é encontrada muitas vezes a maioria dos nutrientes. Então, cozinhe de maneira consciente e evite desperdícios. Uma última informação para você. Hoje, sexta-feira, ocorre na Estação Experimental de Lages leilão de bovinos da Epagre. A venda com preços reduzidos: 3 bois mestiços flamengos, 3 vacas descartes holandesas, 2 vacas holandesas para reprodução, 1 novilha holandesa para reprodução, 16 vacas descarte de corte engorda. Hoje,